Tira do off e põe no on. Aciona o microfone, o som que é forte, o som que é bom. Descubra o codinome, nos envolve com atitudes rudes contra o mau governo. Também mostra o sorriso vindo de novos talentos periféricos, sinceros, elos sérios da corrente. Unida pela vida, sacra via consciente. Diligente, inteligente, entende o que é hip hop. Na luta com conduta justa, ajuda o povo pobre. O codinome aqui é gíria. Somos dessa família, lutando por reais mudanças sem patifaria. A correria se inicia com divina luz de fato. Chegar bem na moral é ser bem-vindo e não tirado. Chegando na moral, ha, sem covardia. Chegando na moral, ha, sem covardia. Chegando na moral, ha, sem covardia. Atitude no vocal mostrando que o mal não queria. Chegando na moral, ha, sem covardia. Atitude no vocal apresentando o grupo Gírias. Conectado à rima, se ativa a inteligência perante uma tal mensagem, boicotando a incompetência do Estado precário que faz o povo idiota. Tantarão, nós derrubados, estamos aqui de novo com recado. Estado precário que faz o povo idiota. Tantarão, nós derrubar. Estado precário que faz o povo idiota. Tantarão, nós derrubar. Estado precário que faz o povo idiota. Tantarão, nós derrubar. Estado precário que faz o povo idiota. Tantarão, nós derrubar. Estamos aqui de novo com recado.